Só peço a Deus um pouco de atenção. Olha aqui pra baixo, veja a obra do cão. Só tem violência, todo lado tem morte. Além de andar com Deus, também conto com a sorte. Vejo dois peitinhos planejando um assalto no meio da madrugada. Todos eles estão armados. Essa é a ambição que faz o mundo girar. Por causa de os trocados, eles podem se matar. Fico revoltado com a televisão. Esconde atrás dos panos essa situação. Máfia televisiva, não tem o que fazer. Só falam dos famosos, pobres vão se fuder. Quando falam dos pobres, são apenas coisas más. Não falam do guerreiro que sai às quatro para trabalhar. Esse é o Brasil, da ordem do progresso. Esse não é mais um rap, esse é meu manifesto. Talvez depois disso, alguém visualize. Na verdade, o Brasil sempre esteve em crise. Mesmo depois da carta da tal lei áurea, nós somos discriminados, tratados como outra raça. Pela cor da pele, um pretinho estudioso não arruma emprego, é tratado como cachorro. Bem desapontado, ele volta pra favela, consegue uma 9 em qualquer viela. Pro asfalto ele desce, meteu uma caxanga. Dentro dos teus olhos não existe esperança, pronto, está feito. Mais um bandido e o dono do emprego diz: não tenho nada a ver com isso. Esse é o sistema ao qual estamos presos. Isso não é só aqui, é nesse país inteiro. Hey, Brasil, abre o olho por favor. Eles te manipulam, te fazem de robô. Hey, Brasil, abre o olho por favor. Eles te manipulam, te fazem de robô. E o Pedro que gritou independência ou morte fez a coisa errada. O Senado está pior que a cor, deputado safado. Se acha o melhor, ganha 60 mil por mês e da gente não tem dó. Olha o escândalo, mas que humilhação. Todo o Brasil soube do tal caso Mensalão, que depois de muitos anos começaram o processo. Mas só porque teve passeatas e protestos, metade foi inocentado. Mas que justiça é, justiça boa seria 2 tiros em cada testa. Hey, Brasil, abre o olho por favor. Eles te manipulam, te fazem de robô. Hey, Brasil, abre o olho por favor. Eles te manipulam, te fazem de robô. Preparativos pra Copa, eles gastam milhões. Fico indignado com essa situação. Eles querem mostrar que o nosso país pode, e os gringos nunca vão saber o que realmente ocorre. Façam do Brasil um lugar pra se viver. Quando isso acontecer, vocês poderão aparecer. Melhorem a saúde, melhorem a escola. Muita coisa ruim, só é preciso que vocês olhem. Terminei aqui, esse foi meu manifesto. E tomara que os grandes também sigam o meu gesto. Hey, Brasil, abre o olho por favor. Eles te manipulam, te fazem de robô. Hey, Brasil, abre o olho por favor. Eles te manipulam, te fazem de robô.